dizer, aproxima-se ainda o dia dos finados, será no próximo domingo, e a nossa decisão em termos da deliberação autárquica é que os cemitérios deverão estar abertos, sobretudo cumprindo as regras de estar abertos para aqueles que residem no Conselho de Oliveira do Hospital. Como sabe, há uma lei que impede a passagem entre conselhos ou a deslocação entre conselhos. A maioria dos cemitérios são das competências das juntas de freguesia, tem havido contactos e temos a fornecer alguns indicadores para haver uma política concertada dentro do Conselho, mas também, como digo, depende de cada, depois de cada junta de freguesia, para que tudo corra normalidade e para que as pessoas tenham possibilidades de que vivem no Conselho de homenagearem neste dia os seus falecidos, e que é um dia que é muito sensível em relação às famílias de quem perdeu os seus entes queridos.